Você me diz o que quiser, mas ouve o que não quer. Tá combinado assim. Eu aprendi a dizer não, e até meu coração já não diz mais que sim. Quantas vezes eu cansei de te pedir um minuto, uma palavra de atenção. Quantas noites você já me viu chorar? Eu cansei de perdoar, me magoar. Vai ser assim pra mim, pra você. Eu te dou em troca. Eu cansei de te pedir um minuto, uma palavra de atenção. Quantas noites você já